E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ciência 60 Hz. E no episódio de hoje vamos falar do assunto do momento, Big Brother Brasil BBB 22, que começou semana passada, ou daqui 2 semanas, quando esse vídeo estiver saindo, eu acho. Mas é claro, vamos tratar aqui de uma perspectiva de tecnologia e ciência, para saber quais são as tecnologias que proporcionaram o BBB existir. Vamos falar um pouquinho sobre a história da TV a cabo no Brasil, assim como serviços de streaming e redes sociais, que são as principais tecnologias que moldaram o Big Brother ao longo de suas 22 edições. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o like aí no vídeo e compartilhe para os seus amigos que gostam de BBB e talvez tenham uma tendência tecnológica também. Vamos discutir um pouco sobre isso. Bom, vamos começar pelo nome, isso eu acho que muita gente já sabe, mas o termo Big Brother vem da referência do livro 1984, do George Orwell. Nesse livro, uma sociedade totalmente autoritária é governada por esse líder que ninguém sabe se existe ou não, que se chama o Grande Irmão ou o Big Brother. Esse Grande Irmão é responsável por determinar o que as pessoas têm que fazer e por vigiar elas constantemente. Então, por isso que foi a referência utilizada no programa, que é uma franquia internacional e tem em vários países, e o Big Brother Brasil é muito famoso aqui. As relações com o programa estão justamente nisso que eu falei: a vigilância constante através de câmeras espalhadas pela casa, assim como nas casas dos cidadãos desse país autoritário, também é vigiada por câmeras, ou na época, teletelas. É importante lembrar que o livro foi escrito em 1948, então na época não era tão difundido tecnologias de televisão. Mas além disso, a gente tem um contato limitado com o mundo exterior, e quem decide qual o quanto de mundo exterior cada cidadão vai ter acesso? Isso mesmo, o Big Brother. Da mesma forma como os participantes só têm acesso ao mundo exterior através dos apresentadores da Globo, dos diretores que decidem o que vai ser apresentado para eles ou não. Além disso, a verdade manipulada. Assim como no Big Brother, que edita os programas para serem passados na TV aberta, escolhendo muito precisamente quais momentos ele vai querer identificar para poder talvez criar um herói, ou criar um vilão, ou talvez direcionar a nossa perspectiva do que está acontecendo na casa. Então, da mesma forma, o Grande Irmão, no 1984, também determina o que as pessoas vão ter acesso. Como ele é um líder de um país, ele vai querer que a população só tenha acesso a dados positivos, dizendo que a economia cresceu, que a guerra está sendo vencida e a produtividade estão no ápice da história daquele país. Então, a verdade está sendo manipulada e os cidadãos estão sendo enganados com informações falsas que são apresentadas para eles. E como a gente está falando em termos comportamentais, também vale dizer que as redes sociais hoje em dia têm um papel fundamental no Big Brother, uma vez que a gente tem trend topics no Twitter, pessoas falando sobre o que está acontecendo dentro e fora da casa, com o próprio comportamento de manada, né, que é quando um grupo de pessoas passa a agir de uma determinada maneira, de modo que um indivíduo não tem mais capacidade de discernir o que ele tem que fazer, ele só vai com a manada. Da mesma forma, a cultura de cancelamento está muito em voga desde o BBB 20, e é uma cultura que infelizmente já faz parte do Twitter, principalmente, como com pessoas não se aprofundando no caráter das pessoas, no que as pessoas realmente falam. É muito superficial as opiniões ali, então isso acaba gerando interpretações erradas ou qualquer outro tipo de comportamento que possa ser cancelado, que as pessoas possam se engajar através ou do ódio ou de defender certa pessoa ou não. Isso a gente tem a criação de ídolos, tanto heróis quanto vilões. E isso tem muito a ver também com 1984, pois a existência de um herói e de um vilão é fundamental para o andamento da história. Afinal, o líder, o Grande Irmão, ele não tem como ser o herói sozinho se não existir um vilão. Ou pelo menos a imagem contada através dos jornais do que seria um vilão, do que seria as pessoas, o que elas podem odiar. Então, no livro você tem a figura de um cara que é colocado como vilão. A gente também não sabe se ele existe ou não, mas a questão é que todos os cidadãos são indicados para odiar ele, porque ele é o grande vilão da história. Bom, agora que a gente passou por essa parte, vamos falar um pouquinho da história da TV por assinatura no Brasil, porque é a partir dessa história que a gente vai entender que tipo de tecnologia foi preciso para que o Big Brother pudesse ser iniciado como uma das principais atrações da TV Globo nessas últimas décadas. E por que a gente tem que falar de TV a cabo? Bom, é muito interessante ver que o Big Brother, de uma certa forma ou não, ele tem muito êxito em vender TV por assinatura. Porque você tem, sim, diariamente o programa sendo exibido na TV aberta, na Globo, porém, é só um trecho editado. Enquanto isso, você tem canais tipo Multishow passando momentos extras, além do que foi mostrado na Globo, mas principalmente o pay-per-view, que é quando você tem acesso a absolutamente tudo que está acontecendo na casa. Então, assim como o futebol, em que você tem jogos específicos passando e talvez você queira assistir outro, mas só com pay-per-view, o Big Brother também é um excelente vendedor do pay-per-view, porque muitas pessoas vão ser instigadas a assiná-lo para poder acompanhar o que está acontecendo na casa inteira. Sendo assim, o Big Brother está linkado com a história da TV por assinatura, justamente porque um meio que veio em função do outro. Foi meio que uma sinergia que aconteceu lá no início dos anos 2000, vamos entender isso. Para isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho nos anos 80. Os anos 80 foi quando o Brasil começou a importar algumas tecnologias americanas no sentido de TV por assinatura. E por que eu tô falando TV por assinatura? Porque não foi TV a cabo no primeiro momento. Foi por radiofrequência, assim como uma TV aberta. Só que aqui, a grande sacada foi utilizar as frequências de UHF e VHF para transmitir sinais restritos, digamos assim. Dessa forma, os canais CNN, MTV, dentre outros, começaram a utilizar as frequências UHF e VHF para transmitir sinais por assinatura. Então você precisava ter um receptor específico para poder obter aquele sinal mediante pagamento. Agora, vamos falar de tecnologia. O que, que significa VHF e UHF? VHF vem do inglês Very High Frequency, ou frequências muito altas. Esse é o intervalo do espectro eletromagnético que varia entre 30 e 300 MHz. Essa frequência ela é muito interessante para ser utilizada em áreas abertas ou de longas distâncias. Justamente por isso é utilizada principalmente nas rádios FM, navegação terrestre, comunicações aéreas e radioamadorismo. Mas lá nos anos 80 ela foi iniciada na TV por assinatura, através desses canais, como eu falei, CNN e MTV, para transmitir alguns dos seus programas. Outros canais também utilizavam o UHF, que significa Ultra High Frequency, ou frequências ultra altas, na tradução livre. Essas frequências variam de 300 MHz a 3 GHz. Se você viu o meu vídeo de 5G, link aqui em cima, você viu que quanto maior a frequência, pior é a capacidade daquele sinal de se propagar. Justamente porque essa Ultra High Frequency tem frequências maiores que a VHF, significa que ela foi feita para curtas distâncias e espaços urbanos. Até porque essas frequências também têm uma grande capacidade de refração e reflexão em ambiente urbano. Por isso, essa UHF também é muito mais adequada para a transmissão de TV. Já a partir dos anos 90, as coisas começaram a mudar um pouco. Principalmente liderados pela TV Globo, houve um investimento maciço na TV por assinatura. Só que agora sim a gente vai começar a falar de TV a cabo. A Globo tinha em mente expandir seus negócios para o que a gente já sabe que hoje a gente chama de Globosat, que é o conjunto de canais Globo por assinatura, seja Multishow, GNT e por aí vai. E por isso a Globo começou a investir pesado na infraestrutura de TV por assinatura. Nesse cenário, a tecnologia já estava um pouco mais avançada e a gente já conseguia passar cabos que ligavam o país inteiro e todas as residências para receber, através daquele cabo, uma TV por assinatura. Nesse caso, a gente utiliza aqui o cabo coaxial. Cabo coaxial é um cabo que é feito em camadas. Na parte mais exterior, a gente tem ali uma camada de plástico para isolar do ambiente externo. Depois a gente tem uma blindagem metálica e no meiozinho você tem um condutor elétrico, geralmente de cobre. esse condutor e a blindagem metálica são separados por um isolante dielétrico, o que significa que você tem ali uma característica capacitiva entre esses dois condutores. Eles são ideais para sinais de alta frequência e por isso foram utilizados na transmissão da TV por assinatura. Mais pra frente, com a chegada da internet e da banda larga, foi aproveitado toda essa estrutura que foi construída nos anos 90 para passar também internet. Hoje em dia, claro, a gente já tem outras formas de passar de uma forma mais eficiente, por exemplo, como é a fibra ótica, só que ela é um pouco mais cara, então por isso ela é utilizada em outros cenários, como por exemplo no transporte intramarino entre um país e outro da conexão da internet. Mas dentro do país ainda é muito comum a utilização do cabo coaxial. Se você está me assistindo, você provavelmente tem internet em casa, então pode observar que o modem da sua internet recebe um cabo coaxial, aquele que você gira assim com um círculozinho para poder conectar no modem. Depois que foi feito esse investimento maciço em cabeamento, foi criadas as leis e licitações que regiam todo esse sistema de TV por assinatura e cabeamento, toda essa infraestrutura, para que, enfim, a operacionalização da TV por assinatura pudesse começar ali em 1999, anos 2000. Então, com a infraestrutura totalmente preparada, foi possível começar as operações da TV por assinatura e, 2 anos depois, Big Brother estreava em 2002 com suas primeiras 2 edições. Bom, ninguém duvida que as primeiras edições do Big Brother foram um sucesso. O programa caiu no gosto do público e continuou por anos e anos e anos. É claro que com o passar do tempo, a audiência começou a cair depois de algumas edições. Então eu vou pular um pouquinho a nossa linha do tempo para começar a falar daquilo que ia chegar para fazer o Big Brother decolar novamente nas graças do povo brasileiro. E para isso eu vou falar dos aplicativos de streaming. Isso porque a Netflix chegou no Brasil em 2011, mas foi por volta de 2015, 2016 que ela teve uma grande explosão no número de acessos aqui no Brasil. Esse foi o ano também onde a Globo implementou pela primeira vez o Globoplay, também em 2015, observando o sucesso que a Netflix estava tendo não só no Brasil, mas no exterior, ela trouxe para outras plataformas que a Globo já tinha de vídeo, juntou tudo numa que seria o Globoplay. Juntando então a característica do streaming, você pode ver o que você quiser, quando você quiser, com o que eu quero chegar, que é o Big Brother, que é você não precisa mais de pay-per-view. O Globoplay já tem todas as tecnologias necessárias para você ver aquilo que você quer, quando você quiser, incluindo coisas ao vivo. Então a gente tem a opção de pegar um programa que já passou na TV Globo ou um programa que está acontecendo ao vivo e ver ele em tempo real. Esse é o passo 1 para o que eu chamo de a grande volta por cima do Big Brother. Vamos para o passo 2. O passo 2 seria a ascensão das redes sociais. Bom, as redes sociais estão aí junto com o Big Brother. As primeiras redes sociais foram iniciadas lá nos anos 2000 com MySpace, Facebook, Orkut, Flickr, Fotolog, Blog, entre vários outros sites. Isso falando de quem utilizava o computador, é claro, as redes sociais começaram a engatinhar nesse período aí, mas ainda não eram de uso maciço como a gente tem hoje. Por isso a influência que ela tinha no Big Brother era limitada. Porém, com a chegada dos smartphones, especialmente o iPhone em 2007 e o Android em 2008, a gente começou a ter uma nova plataforma que a gente poderia utilizar justamente para comentar coisas, para criar uma rede ali de conhecidos, de comentários, de discussões e por aí vai. O Twitter e o Instagram também chegaram por aí, o Twitter em 2006, o Instagram em 2010, e portanto permitiram um acesso mais democrático a plataformas de grande acesso para discutir o programa. Então você tinha mais gente com acesso à internet, afinal os smartphones, você tinha um intervalo muito maior de quem poderia de fato adquirir, enquanto o computador era um pouco mais limitado. Hoje em dia quase todo mundo tem acesso de alguma forma a um celular e você tem acesso a essas redes sociais gratuitas que permite que você entre em contato com essas notícias do que está acontecendo na casa, poder discutir isso com seus amigos ou até mesmo com desconhecidos, criar memes e tudo mais. Mas além disso, os algoritmos das redes sociais, que a gente cansa de falar aqui nesse canal, dá uma olhada nesse vídeo aqui, por exemplo, ele foi feito para criar bolhas sociais. Bolhas onde você tem polarização política, bolhas onde você tem busca por engajamento, né, por likes, por números. E a própria cultura de influencers que veio com essas redes sociais dispararam a capacidade que a gente tem de comentar sobre coisas tipo Big Brother. A própria inclusão de influencers dentro do Big Brother a partir da edição de 2020 também foi um impulsionador muito forte para que essas discussões se alavancassem. Portanto, eu considero essa uma segunda etapa que permitiu de fato que o Big Brother saltasse de novo para um dos pontos mais comentados do Brasil. Porque não só agora muita gente tem acesso à informação e à capacidade de comentar com amigos muito rapidamente, que veio por causa dos smartphones, mas também as redes sociais, que possibilitaram que você criasse suas próprias bolhas ali para comentar alguma coisa e ser aceito e encontrar pessoas que vão pensar da mesma forma como você, comentar da mesma forma o Big Brother contra ou a favor de algum dos participantes. E a cultura de influencers, que também veio com essas redes sociais, que começaram a ganhar muitos seguidores e começaram a trabalhar e viver disso, e que começaram aí também para o Big Brother para gerar ainda mais engajamento em seus seguidores e, com isso, atrair muita gente para assistir o programa. E eu acho que esses foram os principais fatores que trouxeram muito mais público para essas últimas edições. Portanto, essas foram tecnologias que eu imagino que tiveram um grande papel no desenvolvimento do Big Brother, nos dois picos que eles tiveram como um dos programas mais comentados do Brasil. Então, passando desde a TV por assinatura, que foi o que propiciou o Big Brother, afinal você podia ali vender a TV por assinatura por causa de Multishow, por causa de pay-per-view. E também, no segundo momento, a gente tem os streamings como Globoplay e as redes sociais trazendo uma nova capacidade de você ver o Big Brother de uma forma diferente e comentar com seus amigos sobre isso, e gerou, portanto, a inclusão de um público mais jovem e mais engajado para assistir o programa. Então, acho que essas foram as tecnologias que propiciaram que a gente chegue no Big Brother 22 como a gente conhece. É isso, pessoal. Agradeço vocês que assistiram até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilhe para quem você acha que vai gostar também. E eu vejo você na próxima. Até mais!